Eu vim de lá, do Paraná. Os gangsta vem pra somar. Eu vim de lá, do Paraná. Os gangsta vem pra somar. Será ferido, terá um final sofrido na mira dos inimigos. Foi apenas um tiro atirado, era perito, dominava o gabarito no conflito do perigo. Aviso MacGyver que tô atirando igual sniper. Uns acerta na testa, outros erra e toma dislike. Não trave, não trave, destrave na clave de som que bate o grave. Tua situação é grave. O atrasalado tá em cima do muro, toma dos dois lados pra ficar ligeiro. Vários pagar de bandido, mas esse futuro só pensa em dinheiro. O amigo da onça sempre quer te atrasar. Então, nego, tome cuidado e não conte seu segredo. Cuidado com o invejoso que quer dominar seu lugar. Por isso eu ando sempre armado com meu brinquedo. De fura, moletom, maluco, nunca tá som. Rapadura não é mole não, eu vivo um filme de ação. Não tem ficção na minha realidade. A minha facção é os malucos da cidade. Tamo virando o jogo para uma nova fase. Os malucos do Paraná somando com os kamikaze do gueto. Missão completa, máximo respeito. Isso não é GTA, mas cada tiro causa efeito. X9, toma 9 tiros e morre. De 9 milímetros, rajada de Glock. Neurose, a bomba explode, vários se fode. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Acorde, porque quem me protege não dorme. No norte, Paraná tá tudo nos conforme. Eu vim de lá. É muita treta, então nós quer que foda-se os hype, os like. Se eu vejo de perto o menor da quebra, morrer de verdade. Não é miragem, de Glock na mão, moleque invade. Vai monstrão, cheio de maldade. A pior versão dos personagens. Nessa rede social não vai ter like. Agora na timeline tá passando o menor psicopata. Que vai pro tudo ou nada na busca de ouro e prata. Que pega de exemplo rato de mocó sendo filmado na quebrada tomando o espancamento. Joga na mídia, só lamenta. A notícia estampada na página do momento. Viciada agonizando em overdose, com a boca na lata. A mina que vende o corpo pra levar rango pra casa. Enquanto o playboy filma de longe da sacada, vira meme, faz piada. Assistindo o tiozinho humilhado, espancado em plena luz do dia pelo covarde de farda. Botão enferrujado é o que faz o volume no cinto. Moleque adianta o lado, já sonhava em ser bandido. Vai pro garimpo, transformar terror em notas. Tô fazendo tudo o que posso, correndo atrás da melhora. Eu vim de lá.